pequena família, estava dentro de um veleiro em alto mar, quando começou uma violenta tempestade. As ondas se levantaram, o vento parecia incontrolável e o veleiro descontrolado. O pai imediatamente colocou um colete salva-vidas no filho de 12 anos, colocou outro colete na sua esposa e outro nele mesmo, e foi para o rádio e começou a pedir socorro. Felizmente, a guarda costeira captou aquele pedido, aquele SOS, e enviou 2 navios para salvá-los. Mas o mar estava furioso demais. Um dos navios tinha apenas uma escadinha feita de cordas, que para um marinheiro é moleza, mas para uma mulher, para um menino, é um recurso muito difícil para salvar alguém. Então, o capitão da marinha deu ordem para aquele pai, dizendo que segurassem na corda e, usando como se fosse uma escada no ar, passassem para o navio da marinha. Mas olha só, no meio daquela forte tempestade, depois de ter atravessado a mulher já estava salva, toda encharcada, mas a salvo. O pai agora se preparou para mandar o filho, dizendo: não tenha medo, eu estou segurando aqui do outro lado da corda. E o menino, confiante, começou a atravessar. As ondas se levantaram, mas uma onda alta demais fez com que um dos navios da marinha batesse no veleiro e o menino desequilibrou e caiu na água. O pai, desesperado, viu o filho caindo, mas ele estava com a corda na mão e ele resolveu segurar e segurou com toda a força. E ele não enxergava mais o filho. O corpo do menino tinha desaparecido. Ele tinha medo até de olhar para a água, porque vai ver, o menino foi comprimido pelos cascos do navio. Decidiu que não largaria aquela corda, e ele ficou segurando. As mãos doíam, a corda ralava toda a sua pele, mas ele segurava e dizia: eu não vou soltá-la, porque do outro lado está o meu filho. E ele segurou, segurou, até que os marinheiros, amarrados em corda, se lançaram à água e conseguiram resgatar o menino com vida. E louvado seja Deus, não tinha um só remédio. Foi apenas um grande susto. Mas aquele pai, o tempo todo, ficou segurando a corda e não permitiu que o filho se perdesse. Você já compreendeu esta ilustração? Este mundo é um mar furioso, ondas encapeladas, vento ruidoso, descontrolado. Nossa vida como um veleiro jogado para lá e para cá. A esperança humana, aquela cordinha. Mas lembre-se, na outra ponta está o teu Pai Celestial. E ainda que você tenha caído no fundo do poço, ou esteja nas profundezas do mar, Deus, o teu Pai, não permitirá que nada te aconteça, e Ele vai continuar segurando na corda. Ele tem poder e autoridade para salvar a tua vida. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que um dia Jesus Cristo entrou no barquinho com seus discípulos e se levantou um grande temporal de vento e as ondas subiam por cima do barco. O barco já estava quase afundando e Jesus tranquilamente dormindo na popa com a cabeça sobre uma almofada. Discípulos apavorados acordaram Jesus e disseram: Senhor, não está vendo que nós vamos morrer afogados? Jesus, olhando para o vento e para o mar, pôs-se de pé e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E nos diz o Evangelho que o vento se aquietou e houve grande bonança. Em seguida, Jesus olhou para os discípulos e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Todo medo humano reside na falta de fé. Confie no Senhor. Ainda que você esteja no meio de uma grande tempestade, o Senhor Jesus está dentro do barco. E mais ainda, Ele segura a tua corda da esperança. E ela nunca vai se romper. Jesus Cristo jamais largará esta corda. Confie no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.